Pra ser perdoado, tem que perdoar. Se tu quer ser amado, irmão, então tem que amar. Fraco é aquele que pensa não ter fraqueza. Não dê as costas, não baixe sua cabeça. Não vem com esse papo que só Deus perdoa. Tu é bem menos que ele, então não manda ideia à toa. Sempre no nascer de um novo dia, esperança. Desconfiado, não confie e não recebe confiança. Teu defeito, tudo que falo é pra mim também. Minha convivência me ensinou, não sou mais do que ninguém. A procura do bem, ainda mais no mundo de guerra. Se quem sabe faz a hora, me diz quem nunca espera. Pra dar o bote e não levar o golpe errado do destino. Não é lição de moral, eu mais aprendo que ensino. Também espero há tempo pra tudo nessa vida. Tempo de chorar, sorrir, encontro e despedir. Do amor vence o ódio, mas perdi pra traição. Prazer, tentação, várias formas de ilusão. Não sou de aço, sei meu limite. E fico perdido em meia da história triste. Me sinto sozinho, tipo no campo minado. A saída é por ali, mas eu ando pra que lado? A deriva no marzão, sem direção. E ainda acho que tô seguindo meu coração. Eu não quero ter que aceitar a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar, irei fugir do desafio. Eu não quero ter que aceitar que a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar, irei fugir do desafio. Já quis que a vida fosse um conto de fada, pra nunca ter que ficar entre a cruz e a espada. Pra não ter que decidir entre o bom e o ruim. Pra não ter que entender porque tudo tem um fim. Pra mim, pra maioria, é fácil entender. Mesmo sem faculdade, mal sabendo o ABC. Sou semi-analfabeto, mas respondo à altura. Que moral pra mim é dar rolê de viatura no banco de trás, algemado, surrado. E dá motivo pra ser ainda mais humilhado. Eu escapei por pouco, até quando não sei. O mal quis me pegar, do ódio me desviei. O sonho de moleque, nenhum realizado. Tô vivo, pelo menos isso eu tô ligado. E agradeço, também não sou bobo, eu tô ligeiro. Mas que tô longe todo, volante da Pajero. Mas também tô longe da Glock e da PT. Não quero que a dor de alguém financie o meu lazer. Difícil entender, raciocina comigo. Analise no geral, não olhe só pro seu umbigo. Eu não quero ter que aceitar que a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar, irei fugir do desafio. Eu não quero ter que aceitar que a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar e nem fugir do desafio. Então toco o terror, pinta a imagem da dor. A realidade é tipo um espinho sem flor. Só a parte ruim, o sumo do sofrimento. A mente gira o mundo e cada frase é um lamento. Cheio de amargura, retrospectiva negativa. Na reflexão é onde a insegurança se ativa. Quase sempre seu esforço não é recompensado. Sem futuro em cima do muro, inocente e culpado. Ironicamente algumas gramas aliviam o peso, o preço da sua carne é pago ao desejo. Eu vejo, nem tudo pode ser como eu quero. Almejo, se o tempo é rei, então espero que é correto. Nem sempre é visto assim. O que é bom pra você pode não ser bom pra mim. Ainda mais quando se trata da tua humanidade. Que esquece do respeito, é submissa à vaidade. Mas um pecador, aqui é o narrador, tentando não errar mais do que já errou. Sou o retrato da juventude perdida. Muitos iguais a mim perder até a vida. E quem pode fazer alguma coisa pra mudar? Se entorpece tentando uma guerra começar. O erro vem de cima, o erro vem de baixo. O erro é o governo achar que o povo é seu capacho. Eu acho que a gente nem se deu conta. Enquanto o rico vive, o pobre se afronta, matando um ao outro em troca de migalhas. Perdido no espaço, prestigiando falhas. Eu não quero ter que aceitar que a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar, irei fugir do desafio. Eu não quero ter que aceitar que a vida que eu levo qualquer hora vai me levar pra um caminho escuro ou um beco sombrio. Não posso me entregar, irei fugir do desafio.